Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Programa de uma série de 5 especiais produzidos pela Rádio da Universidade para preparar os seus ouvidos para o Festival Forrobodó do Unimúsica 2020. Produção, apresentação e edição de Ana Laura Freitas. Na trilha sonora tivemos Bananeira com a banda Afroentes no som no salão, Festa de Batuque com a Afroentes na Pedra Redonda, Tema de Gabriela de Tom Jobim com Choro de Bola, Melodia A Dia e Olhos de Tereza, de Lívia Matos, Norte e O Que Vim Fazer Aqui, de Alziraê e Itamar Assunção, e ainda Cochilo e Remanso, de Josiara. A música tema do programa é um arranjo de Porto das Flores, de Rosinha de Valença, e Passos no Choro e Quarta Jaca, de Chiquinha Gonzaga, produzido e executado por Ana Friedman e Gilberto Assis. Acompanhe os especiais até sexta-feira, sempre às 6:30 da tarde, aqui na Rádio da Universidade. Álbum para a Juventude, Opus 68, para piano, de Robert Schumann.